meus olhos abertos não podem ver. Deixa meu sonho feliz ter futuro. E daí se deitei depois de comer. Desce do telhado, sobe na minha cama, senta na minha cara, me deixa sem palavras. Hoje a pisadeira veio te visitar. Sono, desci do telhado.